Desculpa aí. Deixa os moleque fluir, tá ligado? É tudo nosso mesmo. A cúpula. Não deixe que roube sua coisa. Desculpa brisa. Aí, mas o rap fiz treinei. Desculpa aí, ouço o som aqui bater. Desculpa aí, desculpa aí. Desculpa aí, desculpa aí. É nóis de novo, ó. Desculpa aí se te assustei, se as pancadas foi segura. E se os moleque que curte também curte até da pura. Desculpa aí, e se o som é pra bandido, se é na carreta que trinca e os boy fica mordido. Desculpa aí, se não vim pra te agradar, vim pra bota pra render o meu rap esbagaçar. Desculpa aí, tiozinho, se é preto é nós que curte, se as dona cola do lado e os moleque é atitude. Desculpa aí, peço licença pra entrar na sua mente e roubar sua consciência. Desculpa aí. Desculpa aí, mas o rap fiz tremer. Desculpa aí, ouço o som aqui bater. Desculpa aí, desculpa aí, desculpa aí, desculpa aí, desculpa aí, mas o rap fiz tremer. Desculpa aí, ouço o som aqui bater. Desculpa aí, desculpa aí, desculpa aí, desculpa aí. Base grave, loucura no baile, treme, terra, alucina os pesos, segura. Sustenta a lombra e pan que estrigue na sua mente. A capital é DF, quando toca nego sente. Só banda bandido mal, nós que impera nessa porra. Naipe curtiço, né feio? Aderinas pra pola, palmas, aplausos pra nós. E os invejinha castela, cada um, bem-vindo à nossa era. Só sobrevive os fortes e pros escapar não tem vez. Comédia fala mal, olho de Thunder eu sei. Desculpa aí, mas tá amassado esse naipe. Red label nas taças, tá suave a vibe. Desculpa aí, mas o rap fiz tremer. Desculpa aí, ouço o som aqui bater. Desculpa aí, desculpa aí, desculpa aí, desculpa aí, desculpa aí, mas o rap fiz tremer. Desculpa aí, ouço o som aqui bater. Desculpa aí, desculpa aí, desculpa aí, desculpa aí. Gosto é igual o cu, cada um tem o seu. Não me importo com teu corre, só corro pelo que é meu. O sucesso é inevitável pra quem é bom no que faz, mas com ele vem a inveja dos que não são capaz. Século 21, hoje o corre é as moedas. Uns não se conformam, vive a idade da pedra. Não se agrada, mas a vários seduz. A todos ninguém agrada, nem mesmo agradou Jesus. A vida já é uma cruz que temos que carregar, mesmo assim surgir as pedras que vem atrapalhar. Deus tá do lado com nós, quem faz de coração. Sai que sai invejoso que vem na má intenção. Abre o olho, parceiro, simplesmente veja. Diz o que a perifa vive, não o que ela deseja. Fica aí cego com sua revolta eterna, que eu vou vivendo e aprendendo que a vida também é bela. Desculpa aí, mas o rap fiz tremer. Desculpa aí,